Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Oh, quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera. Lá na cova dos leões, Daniel orou, Daniel confiava nas promessas do Senhor. Daniel não teve medo no meio daquelas feras, porque quando o crente ora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera. Lá no Monte Carmelo, Elias orou, Elias pediu fogo, e o fogo Deus mandou. Todos que ali estavam, disse, o holocausto já era, porque quando o crente ora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera. Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera. No tempo passado, Josué orou, pediu para o sol parar, e o sol parou. Era tempo de verão, ele fez ser primavera, porque quando o crente ora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Quando o crente ora, na mesma hora, Jesus opera, Jesus opera, Jesus opera. Oh,